e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Vamos fazer uma putaria no sapatinho, no sapatinho. Eu e você e as suas amigas no sapatinho, no sapatinho. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh. Chama novinha pra cá, quer fuder, vem cá, quer fuder, vem cá. Vai, chama novinha pra cá, chama novinha pra cá. Supremo, Supremo. O DJ machuca ela, só canela com tesão. Ela veio de paitação, ela veio de paitação. O DJ machuca ela, só canela com tesão. Intense na cara, fica de quatro e soca com a bunda. E soca com a bunda, e soca com a bunda, e soca com a bunda no pirudão. Bota a palma da mão no chão, coloca os pés na parede. Soca, soca, soca com a bunda, joga a molhada na cara dele. Traga você em cima da piroca, traga você em cima da piroca. Traga pra trás, traga pra frente, traga pra trás, traga pra frente. Soca, soca, soca com a bunda, que soca com a bunda, que soca com a bunda, que soca, soca, soca com a bunda. Supremo! Só fica dando em cima. Tá na cara que é ele, se fala que a culpa é minha. A gente não namora, a gente só fica. Não é mancada minha, é traição da sua amiga. Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha. Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha. Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha. Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha. Tô te ligando para poder convidar. Vamos sair pra tomar uma lá no bar. Afogar as mágoas e depois se embriagar. Sim, e depois? Ah, sei lá. Uma suíte para poder relaxar. Cama redonda para poder namorar. Porque essa noite vai ser nossa. DJ Lohan que tá tocando. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo, saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar. Sacode o meu corpo, saliente. Sem querer, sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa. Se quer saber, então vou te dizer. Você tá beijando a boca que não é sua. Tá abraçando o corpo que nunca foi seu. Ele tá te iludindo só pra te dentro da lua. Mas na verdade é que você nunca me esqueceu. DJ Lohan que tá tocando. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. Porque se o coração é meu. Eu sou, você também é. Nós somos é Supremo Brother. Uhul! O Olivia Supremo! DJ Lohan que tá tocando. Saco, perguntando quem é essa peru aí. Mas pera aí,

Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o DJ. Com o DJ você não casa bem. Por que papai? O DJ aperta muito no botão, ou ele vai apertar no teu também. Não vai não. Papai, eu quero me casar. Oi minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com Santorini. Com Santorini você não casa bem. Por que papai? O Santorini bota muito na pressão, ou ele vai botar em você também. Botar em você também. Botar em você também. Puxa minha calcinha, bota fora essa linguinha, me deixa com tesão. Vou dar nadinha de semana, puxinha, vou mostrar minha mãozinha pra tu ver o que é bom. Cai de boca no meu bucetão, bucetão, bucetão. Cai de boca no meu bucetão, bucetão, bucetão. Peco, peco, peco, bucetão no chão. Bucetão, peco, peco, peco, bucetão no chão. Foi bucetão, bucetão, bucetão, bucetão. Deu meu chapeuzinho do Panamá na beira do mar. E aquele classe A, pra eu cabular. Tá ruim, tá não, gostosinho, pode pá. É Juriri e o maluco é DJ, moleque. O som de camarão pra degustação. Mas já atraca as piranha pra nós jantar. Acaba não, mundão, que momento bom. Problema pros cuzão e solução pude fechar. Acaba não, mundão, que momento bom. Problema pros cuzão e solução pude fechar. E aquele quilo tô no beco quando a vaca tava magra. Hoje relaxa em areia branquinha. No copo whisky 18, água de coco gelada. Isso é mana diluição. Lupa na cara, cama plana, vive o olho aqui palmeia. As que se empina pra fazer marquinha. Dá lá de ouro no peito, a burguesa fica pensada. Pra poder dar um lance com os irmão. DJ Ronaldo Maresia de Supremo. Olha como você tá mudada. Não quer mais saber de nada e nem ninguém. Parece que esqueceu até de mim também. Olha, eu não queria falar nada. Mas uma hora isso acaba e a saudade vem. A solidão eu já conheço, nunca perdoo ninguém. Se acha a dona do mundo, brincando sozinha de amar. Vivendo de amor vagabundo, isso não vai se valorizar. Tenha certeza, pode ter certeza. Baby, hey baby, eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Eu era o melhor pra você. Pode demorar, mas você vai perceber que seu orgulho não vai te levar a nada. Vai voltar chorando lá na porta da minha casa. Supremo, um som projetado para sua diversão. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. Agora chora quem você perdeu. Ai do circo. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. Agora chora quem você perdeu. DJ Lohan que tá tocando. Quando eu te quis você não deu valor. Agora arrependida vem me procurar. Vê se me esquece, faça esse favor. O que quis assim vai ter que aturar. Sei lá, é que a vida de solteira é bem melhor. Bem melhor. Aí tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. Agora chora quem você perdeu. Aí tu se fudeu. Terminou comigo e se arrependeu. Elas estão provando como que era seu. É o Todo Poderoso Supremo! Eu sou filho do mato, eu venho da roça. O meu pai foi vaqueiro, minhas mãos são grossas. Eu não sou doutor, não sou engenheiro. Eu tenho dinheiro, só trago comigo meu cavalo ligeiro. Ela chorou no peito, me disse vaqueiro. O meu pai é doutor, advogado e engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Eu só quero é você. Thank you.

Todo-Poderoso Supremo. DJ Thiago Cleverson, o TK. TK. TK. Aê, TK. A majestade do som. Esse sim é supremo. DJ Thiago Cleverson. Aí galera, vem pro show do Todo-Poderoso Supremo, a majestade do som. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Supremo. Eu tô no Supremo. Por que você desapareceu? Supremo. Eu tô no Supremo. Alô, Melri! Ô, DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. DJ, vai botando na pressão. Aê, TK! Chamei os contatinhos, que hoje tem rock. Peguei o Odipá, Red Label e Ciroc. E na 4x4, as bandidas endoidando. No último volume, o grave detonando. Quando eu cheguei no baile, mostrei que a firma é forte. Peguei minhas bandidas e levei pro camarote. Na hora da selfie, que fui lembrar que dentro do meu carro ficou o meu celular. Quando eu peguei, foi aí que embaçou. Minha mulher tava ligando. Olha o áudio que ela mandou. Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Supremo. Por que você desapareceu? Supremo. Eu tô no Supremo. É DJ Melri, um exemplo de DJ mulher do Pará. É MC Smoke na voz. Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o MC Thiaguinho, hein? Amor, tô tentando te ligar, sei lá, só tá dando desse recado. O que que tá acontecendo contigo? Por que você desapareceu? Eu tô no Supremo. Por que você desapareceu? Eu tô no Supremo. A majestade do som. Deixa eu te falar uma coisa. Que bom você apareceu. O universo favoreceu. Lindo, tá tudo lindo. paisagem, teu sorriso. Nos teus braços fiz meu abrigo. O mundo conspirou, me apresentou você. Por isso eu tô aqui, cantando minha bebê. Especialmente pra você. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê, oh, bebê. Eu tô chonado em você. Eu tô chonado em você. Você me ganhou, bebê. Oh, bebê, oh, bebê. A sua majestade do som. Chegaram atenção, mas você não quis nem saber. Me fez segunda opção, mas de amor eu não vou morrer. Então vamos seguir em frente, sem olhar pra trás. Se um dia você pensar em voltar, saiba que eu não te quero mais. Me abandonou, me o que não vou sofrer. Se me deixou, tá sua vez. Voltou com meus contatos, mas não volto pra você. Me abandonou, segue o pare. Tá suave, volto com meus contatos, mas não volto pra você. Me abandonou, segue o baile. Eu que não vou sofrer. Você me deixou, tá suave. Volto com meus contatos, mas não volto pra você. Me abandonou, segue o baile. Eu que não vou sofrer. Você me deixou, tá suave. Volto com meus contatos, mas não volto pra você. O Atigama. A majestade do som. Tava de boa e falei, amor, vamos passear. Ela correndo veio me abraçar. Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Então, amor, tem um bom lugar pra ficar. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí levei, que delícia demais. Ensine amor, ensine amor. Ótimo pra gente namorar, hein? Ensine amor, ensine amor. Bom pra gente se beijar. Vou esquecer mais uma parte dessa história entre eu e você. E aí levei, isso aqui tá bom demais. E aí levei, que delícia demais. Ensine amor, ótimo pra gente namorar, hein? Ensine amor, a majestade do som chegando. Supremo, supremo. Sempre criando e inovando tudo. DJ Cícero Ferreira e DJ Thiago Cleverson. Quando ela me beijou, beijinho. fazer o amor. Sei que tu já sabe, na minha treta é sem caô. Meia noite e pouco, eu já tô pronto pro combate. Aí você já sabe. Supremo. Só, botada na novinha. Essa mensagem põe, toma na chequinha. Só, botada na novinha. Essa mensagem toma na tua boquetinha. Meu Deus. Obrigado, meu Deus, por tudo que tem nos proporcionado. Obrigado por ouvir o nosso CD.